Até quando, Senhor, eu clamarei em meio à dor, não me escutarás. Gritarei por justiça em meio à iniquidade, e em ti, Senhor, minha alma se apoiará. Tu és meu Deus, meu santo, mesmo na luta em ti confiarei. A tua mão me sustenta e a vitória em ti eu verei. Tu és meu Deus, meu santo, a tua luz sempre brilhará. Vede entre as nações, maravilhai-vos, uma obra grande que em nós vai se revelar. Pois mesmo em meio ao temor e dor, teu juízo vem e a esperança não faltará. Tu és meu Deus, meu santo, sempre me renova. Tu és meu Deus, meu santo, mesmo na luta em ti confiarei. A tua mão me sustenta.